بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. A paz e a bênção de Deus esteja sobre o seu mensageiro Muhammad e todos os seus mensageiros anteriores, os seus seguidores até o dia do juízo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estávamos a citar a crença em Deus e citamos a prova natural da crença em Deus e a prova racional. Citamos que a crença ela é natural dentro do íntimo de cada ser humano e para fortificar esta crença natural que existe dentro do coração de cada um de nós, temos a prova racional, a prova criacional. Porém, esta prova, esta crença, às vezes ela se torna inerte, ela fica insensível. E o ser humano, ele se distrai e acaba por não lembrar muito da existência de Deus e da sua dependência de Deus e da obrigatoriedade dele se submeter a Deus. Aí vem os versículos do Alcorão para nos resgatar essa fé e para reacender esta fé dentro de cada um de nós. Nós citamos, por exemplo, que uma das causas que fazem a crença apagar um pouco a repetição dos fatos, a rotina, a ocupação do ser humano, a ocupação do homem com seus afazeres, com a satisfação dos seus prazeres mundanos e assim por diante. E citamos que Deus nos lembra e nos ordena a refletir sobre a sua criação. E lemos alguns versículos. Citamos também que Deus nos ordena a refletir sobre o sustento. Quem é que nos dá o sustento e nos fez no universo todo um ciclo para a nossa vida? E agora vamos refletir sobre um outro fato que Deus nos lembra sobre ele para que esta fé reacenda. Deus nos mostra a realidade da vida e da morte com a apresentação das etapas da vida. Com a apresentação das etapas da vida e da morte. Portanto, neste momento agora, vamos refletir sobre a vida e a morte, como uma maneira de reacender a crença natural que existe dentro de cada um de nós. Como isto? Nós nascemos, nós crescemos, em condições normais, envelhecemos e morremos. E há quem morre antes. Por isso, Deus o Altíssimo cita em seus versículos o seguinte: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. E o ser humano não viu que o criamos de sêmen, que o criamos de uma gota seminal, então ei-lo adversário declarado. Não vê o ser humano que ele não existia, não era nada, e a partir de um esperma, Deus fez este ser humano existir? E esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo. Qual é esse exemplo? Diz: quem dará vida aos ossos enquanto resquícios? Quem dará vida aos ossos quando estes estiverem decompostos? Aí Deus responde: dize, você que crê nessas palavras, diga. Ou você, Muhammad, a quem foram revelados estes versículos, diga. Quem os fez surgir da vez primeira? Quem é que vai fazer ressuscitar estes ossos depois de decompostos? Quem os fez surgir da vez primeira? Dar-lhes a vida, e ele de todas as criaturas é onisciente. Este é um dos versículos e uma das maneiras que Deus expõe para nós a realidade da vida e da morte. Por que negamos a Deus? E por que negamos a se submeter a Ele, sendo Ele o Criador da vez primeira e sendo Ele aquele que vai criar e nos ressuscitar a segunda vez? Também, se a gente refletir sobre a infância, o nosso nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a velhice, e vejamos quantas e quantas pessoas hoje vivem junto conosco, e antigamente, há 100 anos atrás, onde estávamos nós? E quem vivia na geração anterior à nossa, há 100 anos atrás, onde estão agora? Esta realidade da vida e da morte te faz lembrar de que existe um ser supremo, sublime, que é Deus, o Criador de tudo e de todos e de todo o universo. Aí refletimos, nós escolhemos nascer? Nós escolhemos nascer no dia em que nascemos? Quem de vocês escolheu o dia em que nasceu? Quem de vocês escolheu o sexo com o qual nasceu? Quem de nós escolheu que nasceríamos no Brasil e assim outros povos, outras pessoas nasceram em outras partes do mundo? Tudo isso é dependente ou independente? Tudo isso é dependente do decreto de Deus, por isso devemos retornar a Ele e fazer reacender essa crença nele. Outros versículos também. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Allah é quem vos criou da fragilidade. Em seguida, fez depois da fragilidade força. Em seguida, fez depois da força fragilidade e cabelo grisalho. Ele cria o que quer e Ele é o onisciente, o onipotente. Então Deus nos criou da fraqueza. Ainda na infância, ainda quando necessitamos dos cuidados de nossas mães, de nossos pais, ainda na infância somos fracos, temos a fragilidade. Depois crescemos, somos jovens, somos fortes. E aí algumas pessoas pensam que são independentes. Quando se veem fortes, se veem independentes, e até mesmo isso, nisso há uma lembrança quanto ao que diz respeito à educação e ao relacionamento entre pais e filhos. Há adolescentes hoje que pensam que são independentes de seus pais e não devem nada a seus pais. Nenhum tipo de obediência, de respeito, de benevolência. E não precisam zelar pelos seus pais como seus pais zelaram por eles, quando ainda eram frágeis e necessitavam de cuidados. E aí depois disso, quando somos fortes, se chegarmos, se Deus decretar para nós que chegaremos a uma idade avançada, nos vem a fragilidade mais uma vez. Quem fez isso? Aí Deus no fim dos versículos diz, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Ele cria o que deseja, e cria da maneira que deseja, e tem controle sobre todos estes seres humanos e sobre todos os outros seres que também têm este mesmo sistema na vida. Então Deus nos decretou a vida desta maneira, decretou a vida e a morte, porém o ser humano às vezes esquece essa realidade. E o seu sentimento e a sua lembrança na existência de Deus e no fato de Deus nos ter criado e nos ter dado a vida, necessita ser reacendido e vêm esses versículos, estas lembranças para reacenderem este significado em todos nós. Outros versículos também, Deus Altíssimo nos fala sobre a vida vegetal, como a vida vegetal também, ela tem este mesmo sistema, de nascer e depois morrer. Deus Altíssimo diz, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. Não viste que Allah faz descer do céu a água e fala introduzir em nascentes na terra. Faz a água se introduzir em nascentes na terra. Em seguida faz sair com ela, com esta água, searas de variadas cores. Depois ressecam-se. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. Então tu as vês amarelecidas. Tem a vida, depois de florir e de brotar, o que acontece com elas? Elas se tornam secas. Então, nisso há sinais para os dotados de discernimento. Sempre a crença é racional. É importante nós sempre citarmos isso. A crença é racional. E tem certos pontos de crença que vão se basear na crença racional, porém são crenças no invisível, como a crença nos anjos, a crença na vida após a morte, coisas às quais nós não temos acesso, mas são citadas por Deus racionalmente para que o ser humano ele tenha convicção da existência destas coisas. Ainda outros versículos mais sobre a morte e a vida. Deus Altíssimo nos diz: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, em cujas mãos está o reino. É o dono, o possuidor de tudo. Glorificado seja ele, bendito seja ele, subhanahu wa ta'ala. E ele sobre todas as coisas é onipotente. Sobre todas as coisas ele pode e tem o pleno poder. A criação do universo e o sistema que vivemos no universo e a perfeição do universo é um sinal disto. Como dissemos anteriormente, racionalmente, a criação é uma reflexão, reflete as qualidades perfeitas do Criador. Porque a criação ela não pode ser atribuída a alguém que é incapaz de criar, ou nada que é feito é atribuído a alguém que é incapaz de fazer. Depois vem a nossa reflexão, a vida e a morte. Aquele que criou a morte e a vida, bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas é onipotente, aquele que criou a morte e a vida, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. Meu Deus, para que a morte e para que a vida? Por que a vida é assim? Por que eu vivo, depois vou morrer? E por que a vida ela não é perfeita? No que diz respeito a nós, ela não é perfeita, nós não somos perfeitos. Aí a resposta qual que é? Para pô-los à prova, qual de vós é melhor em obras? Qual de vós é melhor em boas ações? Qual de vós é melhor em crença? Quem vai crer, quem vai descrer? E por isso há o livre-arbítrio. E ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Selamos com outros versículos que também nos fazem refletir sobre a vida e a morte. E nós lemos vários versículos e convidamos a todos a terem acesso ao Alcorão, tanto como livro para leitura e temos também para áudio. As pessoas podem ter acesso ao Alcorão em áudio para ouvir o Alcorão, tanto a recitação em língua árabe como a tradução também e a locução para a língua portuguesa. Selamos então com estes versículos, onde Deus o Altíssimo ele nos cita as fases da vida e da morte. Você não tem acesso a todo o planejamento que Deus deu ao ser humano, mas Ele dá acesso a nós através daquilo que Ele revela aos seus profetas. Então, no Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo nos diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. E com efeito criamos o ser humano do barro. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Em seguida, fizemos-lo gota seminal em lugar estável, seguro. Ou seja, no útero materno. Isto, como abordamos anteriormente, é um milagre científico do Alcorão, pois ninguém, na época da revelação do Alcorão, 1400 anos atrás, pode ter acesso a informações como estas. Depois criamos da gota seminal uma aderência, e criamos da aderência embrião, e criamos do embrião ossos, e revestimos os ossos de carne. Em seguida fizemos-lo surgir em criatura outra, então bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Bendito seja Deus, o melhor dos criadores. Depois o próximo versículo, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Agora, a hora da morte. Em seguida, por certo, depois disso, depois da vida, sereis mortos. E depois, o que acontece? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. Esta é uma bela reflexão. Devemos ler estes versículos e ter a convicção de que somos dependentes de Deus e ter a convicção de que precisamos da crença em Deus único, o Altíssimo, o Exaltado, o Sublime e o Possuidor de tudo e o Soberano sobre tudo. Nós pedimos a Deus que aceite de nós as nossas adorações, o nosso jejum, as nossas orações e pedimos a Deus que nos dê orientação em nossas vidas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa barakatuh.